Yeah. Andreas, 2014, motherfuckers. Um dia de fúria, segura essa. O homem saiu sem rumo, triste, sem sentido, sem amor próprio. Quem ouviu pela última vez ficou com dó do semblante ao ver o óbvio. Somente as lágrimas caíam do rosto do ser derrotado, que pegou as poucas coisas que tinha e saiu pisoteando o asfalto. Não deu tchau, não olhou pra trás, disse que não ia mais voltar. Com um enorme aperto no peito, não teve jeito, não vai passar. A cabeça gira, esquenta, explode, a reação vai ser amarga. É melhor ir embora de tudo antes que a consequência seja trágica. Faz tempo que o nível de ódio estava subindo e atingindo o limite permitido pelo destino que lhe foi fornecido. Lhe foi dada a dificuldade, mas ele não tinha como superar. Alguma coisa deu errado e ele preferiu abortar. A missão que seguia faz tempo, às vezes completava com êxito. Pelo estilo de vida que levava, era difícil esperar o erro. Perfeccionista desde sempre, tudo lhe obrigava a ser assim. Nos minutos de lazer que tinha, não demonstrava ser um homem ruim. Acima de qualquer suspeita, mas que suspeita lhe caía? Apenas um no meio da multidão, pelos caminhos da vida ia e vinha. Um batedor de cartão honesto, fazia jus ao seu lugar. Uma peça perfeita seguiu a receita do bom rapaz. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. E de repente tudo parou, o mundo desistiu de girar. Nem o mais renomado cientista lhe conseguiria decifrar. Neurônios apagados, esmagados pelo tsunami. Todos os lados foram cercados, invadidos pela avalanche. Parece que todos os seus problemas resolveram atacar no mesmo tempo. A trava de segurança da mente não teve chance de salvá-lo nesse momento. Como num dia de fúria, os porquês invadiram a sua cabeça. Achou que deveria cobrar as pessoas que contribuíram na sua fraqueza. Todo mundo tem um demônio interior a ser controlado. Só que no caso do homem pacato, tudo foi um combinado. Com pingos de ácido sulfúrico no cadeado que aprisionam a fera. Coitados, eles confiaram na sorte, nas suas pernas. Que não correram o suficiente, eles foram devorados pelo monstro faminto, horrendo, cruel e descontrolado. Não bastava pra ele, o sangue era seu alimento. A sua memória estava perfeita, pelo menos pra guardar os endereços de cada um que assentou o bloco do ódio no alicerce do caráter. E quando tudo estava pronto, não deu tempo de acionar o alarme. Viraram banquete pro voraz filho do próprio peito. Mas em algum instante do trajeto foi traído pela mão que balançava o berço. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido.